E aí, pá? Nós tem 99, 125, 160, Titãzinha S. Tutu das 9, tutu das antigas. E um XRão com baú cheio de ferro. Anda com as 47 ligando. Sem capacete, o roleto quebrado. E a dona Maria fazendo comida. Enquanto sua filha me olhar sacada. Silvia inteira conheço tudão. E canto Soraya com a palma da mão. E a Paulo Brossage, tal da famosinha. Avenida de passar outro foguetão. Desce bolado, pulando as lombadas. Duster na bota, não há uma nada. E nós sabe a sete vezes perdido. Porque mais uma vez quebrou a cara. Num toque pode pra usar que é bom. O can vem na bota e aciona o copão. Se perdeu na curva com um toque murcho. Um ficou pra trás, outro caiu no chão. E também tem a tal branca de neve. Que os dragos foi buscar a XR. iPhone 13 LS2. De alpinista, boys on deixa nós break. De iPhone 13 LS2. Já o pinista, boys on deixa nós break. O Ross ficou pra trás. Quando os dragos parou tudo. A luz trigo num sinal. E tomou os cu de burro. Que tá pagando de boy. Fazendo cara de chuco. Presta atenção no presente. Pra não perder no futuro. Não tenta pagar de herói. Se não tem peito de aço. Melhor descer do foguete. Pra não virar um finado. Cromado cheio de bala. Com tamborzão carregado. Tô pro que der e vier. Pronto pra fazer arregaço. Cromado cheio de bala. Com tamborzão carregado. Tô pro que der e vier. Pronto pra fazer arregaço. Tô pro que der e vier. Pronto pra fazer arregaço. 24 por 48.